A denúncia é minha vida. É assim, a felicidade não me convida. Coisa que a mídia faz questão de te esconder. Inteligência usada pra você nunca se... É assim, a denúncia é minha vida. É assim, a felicidade não me convida. Coisa que a política faz questão de te esconder. Inteligência usada pra você nunca se... É assim, tá fim de multiplicar. Cola na banca com ideia, sorte, palavras simples. Atitude franca, não dou canja. Razão pra pilantra, te derrubo do muro. Contudo pra saber quem é que eu sei que é duro. O que atua, ajudo, não recuo na conduta. A elite gana pessoas justas com palavras cultas. Filhos da pessoas burras, rezamos a terminar. Livros, hip hop, cultura que ajuda a informar. Se você é pá, enfrentar um sistema de sete cabeças de frente. Vem derrubar a manipulação, um passo à frente. De repente, sendo do grafite do break, vai ser maior honra. Postura correta, vergonha na cara, ao sistema afronta. Junto, dou força na opinião pública, não na publicada. Na conclusão atualizada, premeditada, pensada por nada. Encher a cara, tomar picada, me destruir. Do começo ao fim, aceito estopim, nossa cara é assim. É assim, a denúncia é minha vida. É assim, a felicidade não me convida. Coisa que a mídia faz questão de te esconder. Inteligência usada pra você nunca se... É assim, a denúncia é minha vida. É assim, a felicidade não me convida. Coisa que a política faz questão de te esconder. Inteligência usada pra você nunca se... É assim, a denúncia é minha vida. Sou é cachorro, Eric, a elite não me domina. Não sou parceiro da mídia pra fazer média, fazer gracinha. Silva Maria, minha ideia séria, sempre cara limpa. Coisas mesquinhas das antigas, fingindo que ajuda o povo. Baú da felicidade, tudo por dinheiro, cai quem é bobo. Todo domingo, desde o meio-dia, vem os banjo. Ilude as tiazinhas, Sil, Sam, de frango. Perdeu o encanto depois que o hip hop apareceu. É meu, se é nunca nessas a mensagem, valeu. Aqui sou eu, Mauá, lado certo do negócio. A propósito, é lógico, respeito é bom, eu gosto. Positivismo raro, hoje em dia não tá fácil. Vem no compasso, não sou palhaço, rap de impacto. Que vem fácil, vai fácil pra denunciar que eu vim. Armagedon, revolução, até o fim da vida é assim. É assim, a denúncia é minha vida. É assim, a felicidade não me convida. Coisa que a mídia faz questão de te esconder. Inteligência usada pra você nunca se... É assim, a denúncia é minha vida. É assim, a felicidade não me convida. Coisa que a política faz questão de te esconder. Inteligência usada pra você nunca se... Pra criar, pra desempenhar. Se tem alguma coisa boa é só me chamar. Música diferenciada, alternativa. Protesto, reivindicação, é assim que eu continuo na levada. Liga a TV, 11:30 é só preservada. Vai, demora mais um pouco. Segura a última cena, estiga o povo. Gargalhada é da tiazinha, descontrolada quando assistiu a pegadinha. Na luta pelo ibope não tem stop, só vai aprender quando levar um clock. Pipipi, esse dá até pra assistir. Presta muita atenção pra refletir. Atenção, atenção para o nosso sinal. Vai começar. É assim, na bola de meio mundo gira. Se não contracena direito, mal sequer respira. Adaptados em meia ignorância, o povo sem visão das coisas entra na dança. Reportagem marginal pra TV chama atenção. Tá lá mais um pouco estendido no chão. Tudo é negócio, os magnatas estão dispostos a colocar a sua cara em meio a transmissão de futebol. Interrompemos a nossa programação para um noticiário urgente de desvio de verbas. Um elemento político, peste do congresso, imunidade parlamentar, vixe, deixa quieto. Cidadão come bandeco frio no almoço, só pra garantir um qualquer no bolso. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Na luta por justiça, o rap abraça esta causa. SNJ e Armagedon é assim, contra os pilantras é até o fim.